Olá, eu sou Priscila Carvalho, vivendo Magenta, e essa é a décima lua nova de Mulheres que Despertam, o décimo de 13 ciclos na lua nova, 13 etapas de transformação profunda, como caminho para o seu empoderamento e para que desperte a sua magia natural. Esse trabalho Mara Fantástico de Despertar do Sagrado Feminino. Ele é liderado desde a Colômbia pela Laura Moreno. E a minha contribuição é disponibilizar essas reflexões na nossa língua, em português, e agregar um pouquinho também com as reflexões de cada ciclo. A cada lua nova, nós embarcamos nas reflexões trazidas pela Laura, questionamos e aprofundamos o nosso próprio caminho, né? Mergulhamos em nós mesmas através do tema de cada um desses ciclos. E sempre finalizamos com uma meditação orientada, sempre muito linda, sempre bem tocante, profunda e orientadora nesse nosso caminho de transformação. O tema desse décimo ciclo, dessa décima lua nova é Eu, Mãe, Eu, Criadora de Vida. Porque os filhos não são apenas os de carne e osso. Começamos então com a introdução da Laura, e depois nós vamos seguir questionando, aprofundando, até finalizar com a meditação. Você acredita que ser mãe é apenas parir um filho humano? Você acredita que o poder de criação que você tem se limita a estar grávida? Nessa décima lua, celebramos a vida e a possibilidade de criar mais além das nossas crenças e limitações. Celebramos que já parimos nosso círculo de mulheres e que essa é a hora de reconhecer que isso segue sendo possível graças à gestação, o cuidado e proteção de quem o faz, de quem o facilita. É por isso que nessa ocasião propomos reconhecer e empoderar nossa natureza de mães, criadoras e gestoras de vida. Pois, tendo filhos ou não, tendo filhos humanos ou não, você possui a capacidade de gerar. Já que durante todo o tempo da tua vida, você tem parido projetos, ideias, empresas, relacionamentos, artes e muito mais. Espiritualmente, eles são de, né, isso tudo é de sua responsabilidade e se materializou em ti e para ti. Graças a tudo que você semeou no seu interior, na sua faísca de criação. Além disso, é chave para passar por processos de empoderamento pessoal, amor próprio e realização, que você mesma se converta em sua mãe e desenhe seu próprio plano, cuidando de si mesma, protegendo a si mesma, alimentando a si mesma, sustentando a si mesma, amando a si mesma e por aí vai. Esse é um convite para que possamos refletir sobre como estamos criando nossa vida no dia a dia, revisando em que lugar temos nossa mãe interior e que papel ela está cumprindo desde ali. A mãe interior não depende da nossa mãe biológica. Depende apenas de nós mesmos. Nós mesmas a criamos para curar nossas feridas, para suportar, servir de base para o nosso amor próprio diário e proteger a nossa existência. E observando o papel que a mãe interior está cumprindo aqui dentro, desde dentro de cada uma de nós, o que nós queremos é dar à luz, trazer à luz. Quaisquer que sejam as desculpas que nós nos colocamos para postergar o parto, pois a sua mente é uma fonte inesgotável de criatividade, de pensamentos. A sua mente é o jardim onde a consciência divina planta suas sementes. As suas emoções são o seu útero. E o líquido amniótico que envolve isso tudo, onde cozinham as suas criações, né, onde elas são gestadas. As suas palavras são as batidas do seu coração. As suas ações são o alimento com o qual você nutre esse bebê. E o seu corpo é o templo sagrado e o grande veículo para que a vida se manifeste. Antes de iniciar essa fase de esse momento agora de questionamento, a orientação agora para cada uma é de parar por um segundo e buscar aí dentro de você, em suas memórias, tudo o que você já criou até hoje, que você pariu até hoje, sem que isso tenha sido um filho humano. Você pariu um projeto, uma relação, uma receita de cozinha, qualquer coisa. A chave aqui agora, nessa busca, é observar tudo que você criou, gestou e pariu, desde o mais simples até o mais transcendental. Você pode revisar o seu período de menina, da infância, se lembrar de quando você começou os estudos na escola, seguindo em frente, observando o seu período de adolescência, o princípio da fase adulta, a fase adulta, na fase mais madura, tendo se recordado disso, tocado esses pontos, essas memórias, essas crias. Primeiro questionamento que a gente tem é: como está a sua mãe interior? Você reconhece o seu poder e capacidade de criação? Como você cria a sua vida no dia a dia? Existe algum projeto, alguma ideia ou sonho que você tem postergado? Quais são as desculpas, as justificativas normalmente muito bem elaboradas pela nossa resistência interior, pelos nossos medos e autossabotagem? Quais são essas desculpas, essas justificativas bem elaboradas que te dizem para não criar o que você quer? Você acredita que é possível materializar, parir tudo o que você sonha? O que você está disposta a fazer para criar e dar à luz conscientemente na tua vida? Você já se deu conta de que você é a grande mãe, gestora e cuidadora da tua vida? Aproveita esses questionamentos para ir mais fundo, para deixar vir à tona mais memórias de tudo que você já criou, de tudo que você deixou de criar, mas que ainda está aí latente. Se conecte com seus sonhos. Conecte-se com esse outro olhar. Esse outro olhar consciente de que você é a grande mãe, gestora e criadora e cuidadora da tua vida. Como é mudar um pouco esse olhar? Agora, a partir desse outro ponto, onde absolutamente tudo está em você para a criação da sua vida. O tema da meditação proposta de hoje é a mãe que me habita. Feche os olhos. Respire bem fundo, bem devagar, até que seu corpo se relaxe. Solte todas as tensões dos seus músculos. À medida que continua com a respiração, concentre-se mais e mais na sua quietude interior. Inspire pelo nariz, expire pela boca, inspire, expire, uma vez mais, bem devagar. Agora visualize uma cor, uma luz, arco-íris. Muito brilhantes, que desce desde o céu e entra pela coroa da sua cabeça em forma de espiral, até chegar à planta dos seus pés. E logo se conecta com o núcleo da Terra. À medida que essa luz, arco-íris, avança, ela vai ativando em você o poder da criação e a capacidade de ver além do evidente. Por favor, vá até um lugar onde tenha uma fonte natural de água. Aí, de olhos fechados, se imagine num rio, numa lagoa ou no mar, um lugar paradisíaco, no meio da natureza, um espaço onde você se sente tranquila, segura, em total confiança. Observe muito bem onde você está. Que cores tem aí? Existem animais? Você está sozinha? Como você está vestida? Observe em detalhe esse espaço sagrado que você está construindo, pois ali você é a desenhadora divina. A criadora divina de tudo o que te rodeia. Respira fundo e desfruta de tudo que você acabou de realizar. Agora, coloque-se de pé, segura de si mesma, uma mulher muito sábia, que sai dali emanando uma forte energia de amor. Ela caminha lentamente até você. Te olha nos olhos com uma doçura indescritível. De todo o seu ser sai amor. E você pode senti-lo. A cada passo que ela dá, por onde quer que ela pise, até que chegue até você, a cada passo tudo floresce. Até que ela chegue diante de você. Ela então te estende suas mãos carinhosas para que você as tome. E quando se juntam, uma conexão total se cria entre vocês duas. Respire bem fundo. E olhando nos olhos dessa mulher maravilhosa, repita depois de mim em voz alta: neste aqui e neste agora, reconheço a minha mãe interior. Neste aqui e neste agora, reconheço minha capacidade criadora. gestora e doadora de vida. Hoje me comprometo a cultivar minhas criações. Hoje me comprometo a proteger meu jardim interior. Serei minha mãe protetora e serei a mãe gestora de meus sonhos e de minha realidade. Já não me colocarei desculpas para parir o que me faz feliz, porque hoje decido criar-me, redesenhar-me e nascer de novo. Nessa nova vida, a que me dou a luz, farei de meus dias um jardim multicolorido. Abraçarei os meus medos e lhes direi que não há nada que temer. Adoçarei cada uma de minhas feridas. Até que se curem e não voltem a chorar. Respeitarei meus medos e lhes darei razões para não me bloquear. Tomarei cada crença limitante e as transformarei em motivações para criar o inacreditável em minha vida. Lhe falarei do meu passado e lhe direi que tudo isso já passou. Que hoje sou outra. Que minha realidade a crio com amor. Nunca mais me limitarei com os não posso. Nunca mais me direi isso não é possível. Não usarei a preguiça como guia, nem a postergação como caminho. Hoje me declaro gestora da vida. Hoje me declaro cuidadora da minha vida. Hoje me declaro protetora de mim mesma. Hoje reconheço a todos meus filhos espirituais e lhes dou um lugar que corresponde em meu interior e em minha vida. Hoje me declaro responsável por minhas criações. Hoje me declaro poderosa e maternal comigo mesma e com o mundo. Eu sou uma mulher desperta. Agora respire profundamente. E retorne à conexão com aquela mulher. Reconheça nela a valentia e a capacidade de dar à luz, pois ela é sua mãe interior, que tem estado esperando esse momento para se unir a você e te entregar seu cuidado e proteção. Por favor, quero que você a abrace e lhe dê as boas-vindas à tua vida. Sinta o calor e a doçura dos seus braços. Respira profundamente e sente como tua mãe interior se une a você por completo. E ambas se tornam uma só. Assim saberá que ela habita em você e que sempre estará disponível para você. Observe as sensações do seu corpo. Observe o que você sente. E respirando bem fundo, pouco a pouco vai regressando, tomando consciência do seu corpo físico, movimentando devagar, trazendo sua mente para esse lugar, para esse aqui agora. Respira. E quando se sentir pronta, abra os olhos com a certeza de que jamais estará sozinha e de que teu poder criador só depende de você mesma. Mil beijos. Até a próxima lua.